Deus me ensine a orar. Deus me ensine a orar. Deus me leve a entrar pelos portais do céu. Deus me ensine. Deus me ensine a orar. O clamor irresistível que te faça baixar o céu. De agir e derramar a tua glória. Tua glória. Tua glória. Me ensine a orar. Me ensine, Senhor. Deus me ensine a orar. Deus me leve a entrar pelos portais do céu. Deus me ensine a orar. Deus me ensine a orar. O clamor irresistível que te faça baixar o céu. A tua língua me ensine a oração que funciona, me ensine a ler os teus sinais, os tempos e as tuas estações. Ao abrir a minha boca, a palavra ganhe vida sobre mim e sobre a causa dos aflitos. minha boca a palavra ganhe vida sobre mim e sobre a causa dos aflitos. Me ensine a orar, Senhor Jesus, a oração que funciona, que atrai a tua atenção, aonde a minha voz é ouvida e o Senhor percebe e diz: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus me ensine a orar.